Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Amado povo de Deus, da hora da misericórdia, feliz ano novo! Feliz ano novo para você! Nós estamos saindo do terço, por isso, de forma comedida, eu quero dizer: feliz ano novo em Cristo Jesus. Nós acabamos de rezar o primeiro terço da misericórdia, o primeiro de muitos, na verdade, o primeiro de 365 terços. Parabéns a você, querido filho. Feliz ano novo às rádios que estão conosco. Obrigado, Senhor. Escute o que foi deixado na plataforma. Depois nós continuamos em oração. Escute. Padre, sua bênção. Meu nome é Rosália. Moro na cidade de Santa Gertrude. Escuto o Senhor todos os dias. Padre, aconteceu comigo. Dia 26 de maio, o Senhor falou: tem uma filha que vai receber um diagnóstico e receba de braços abertos, padre. Eu esperava outra coisa. Quando fui no médico, o médico falou: filha, você está grávida. Padre, eu fiquei assustada porque eu tenho uma filha com 14 anos. Não queria mais engravidar. Nesse dia, o senhor falou que ia receber esse diagnóstico. Cheguei lá, era um filho. Fiquei muito revoltada. Padre, comecei a fazer a novena para Deus tirar aquilo do meu coração. Pedia porque Deus deu para mim aquele filho e deixou eu ficar daquele jeito, que ele tirasse. Padre, na hora eu senti um arrepio e eu comecei a chorar e ele tirou aquilo do meu coração. Hoje eu agradeço a Deus por ter tirado aqui do meu coração. Falei muitos horrores, confessei e agora eu agradeço a Deus. Obrigada, Jesus, por tirar aquilo do meu coração. Hoje recebo essa criança de braços abertos. Estou muito feliz. Amém. Louvado seja Deus. Que bom, filha. Que bom e que testemunho bonito no começo de um ano, né? Deus seja louvado. Você percebe? Um coração que aceitou a vida que brota. Bíblia aberta, cartilha de oração. Proclamai o Evangelho. E hoje também vamos fazer o momento mariano, porque hoje, dia 1º, também é Santa Maria, Mãe de Deus, a festa que se celebra. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Lucas capítulo 2, 16 a 21. Lucas 2, 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Foram, pois, às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando viram, contaram as palavras que lhe tinham sido ditas a respeito do menino. Todos os que ouviram os pastores ficaram admirados com aquilo que contavam. Maria, porém, guardava todas as coisas, meditando-as no seu coração. Os pastores retiraram-se, louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, de acordo com o que lhes tinha sido dito. No oitavo dia, quando o menino devia ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido no ventre de Maria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, dia 1º de janeiro. Dia da paz, mas também dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Como que pode chegar a Santa Maria, Mãe de Deus, Padre? Muito fácil. Muito fácil. Jesus é Deus? É. Espero que tenha respondido que sim. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus. Então faça comigo essa entrega. O manto de Maria está aberto. O coração de Maria está aberto. Eu te consagro, ó mãe. Cada minuto, dia, hora, mês deste ano. Eu te consagro todo este ano a vós, mãe. Fazei com que passemos por ele com firmeza, perseverança e fé. Que as pegadas, as marcas estejam de acordo com teu filho, mãe. Nossa Senhora, se por acaso em algum momento nos desviarmos do caminho de Jesus, Mãe de Deus e Nossa Mãe, nos ajude. Eu vos consagro, Mãe, a obra evangelizar é preciso. Eu vos consagro, Mãe, todas as emissoras de rádio que neste momento estão transmitindo a Hora da Misericórdia. Eu consagro os diretores, os colaboradores, os ouvintes. Eu vos consagro, Mãe, nesse primeiro dia do ano, todos os que rezam comigo, os intercessores. Eu vos consagro, Mãe, os doentes. E você consagra quem? Ei! Você consagra quem? Nossa Senhora, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que as marcas deste ano sejam de amor. Esse ano quero paz no meu coração. Que Nossa Senhora nos ajude nesse propósito. Que me dê a mão. Que me dê a mão a todos nós. Eu preciso da tua mão, da tua ajuda. E você pode contar comigo, viu? Tomara que sejam marcas boas. Sonhos que vamos ter, claro. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. E é nesse clima que eu vou para a bênção. Abençoai, Senhor, aqueles que mais precisam. A roupa dos enfermos, as fotos de família e a água. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós